tears and in your blood, in your fire and in your flood, I hear you laugh, I heard you sing. I wouldn't change a single thing. The wheels just keep on turning, the drummers begin to drum. I don't know which way I'm going, I don't know what I've become. For you I'd wait till kingdom come, until my days are done. Say you'll come and set me free, just say you'll wait, you'll wait for me, just say you'll wait, you'll wait for me, just say you'll. São as iniciais de mais uma tripla hora, neste caso de sábado, antenas da Rádio Comercial para António Sérgio e inauguração com Coldplay, o tema escondido do álbum X and Y, Kingdom Come. We are unified and on one accord. Because together we got power. Apart we got power. We'll be right back.

Elas não têm medo. Elas têm Medis. Com Medis, estão completamente protegidas. Têm a maior rede de saúde do país. Médico pessoal e assistência telefónica 24 horas por dia. Por apenas 9 euros por mês. Quem não tem Medis? Medis faz bem à saúde. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Mesmo que seja cliente de outro banco. Rádio Comercial. Hey, yes. Toca animar, Rádio Comercial. A edição de sábado até às 3 com António Sérgio na Rádio Comercial. Não há fala de tribo por hoje, acontece tudo. Ou preparava-se para acontecer tudo no próximo fim de semana. Dois convidados em simultâneo, o que não vai dar. Mas tudo se vai arranjar e há de chegar um de cada vez em sextas-feiras diferentes. Não havendo fala de tribo, boa parte das 2 horas entre a 1 e as 3 serão dedicadas à lista negra em desfile, em grande parte com muitas recordações. Por aqui começa uma série de 7 músicas em oferta de Ótimos. Ótimos, segue o que sentes.

like my destiny calling. And she's lying there all naked on the floor. And suddenly, out of the blue, she's singing, oh baby, man, my loving is your pain. Bring your burning skin to my river once again. I'll give you light. Oh baby, man, my loving is your pain tonight. She came without war. Tremble. So she pulls me close and she holds me oh so tight. Noite Dentro, a tripla hora da meia-noite às três de António Sérgio, por aqui nas horas foi The River para o novo live. E também as músicas em oferta, ótimos. O ótimo Ryan Adams. And the Cardinals. Oh, take me on to the peaceful valley down the winding river. City of souls, I've grown so tired in my soul, trying to find a peaceful song to sing when everything goes wrong, till the peaceful valley. Climb. peaceful song, trying to find a peaceful song. Sing when everything goes wrong, till the peaceful valley. With the telephone call, doctor's on the phone, then she hangs up and says, I ain't never gonna see the winner again. And I don't know how, but she smiles. September. September. September. September. They carved your name into a stone, then they put it in the ground. I run my fingers through the grooves when no one's around. Drink till I'm sick, then I talk to myself. In the dark days of the summer, then I feel you coming, but I don't know how. September. September. September. September. Angelina, stay. Horas Soltas, da primeira de 3 horas, edição de sábado, Rádio Comercial António Santos nas Horas. Ryan Adams and the Cardinals, do álbum Jacksonville City Nights. E outra recuperação para uma figura grande da música popular norte-americana, que já nos deixou há bom tempo, do álbum Figure Eight, Elliott Smith. É fim de semana por aqui também. Encerra a primeira série de 7 músicas em oferta da Ótimos. Segue o que sentes. Morrissey. Podem ter desligado as guitarras da corrente, mas esta vai ser uma digressão cheia de energia. Blame. Line Zero, Confidências 2006. A digressão acústica. Dia 21 no Cine Teatro de Castro Verde. Dia 22 no Centro Cultural do Cartaz. Ganhe convites em radiocomercial.clix.pt. Com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial toca animar em Alfândega da Fé, Miranda do Douro e Mirandela 91.9. Rádio Comercial, escassos 15 minutos para a uma. Estamos convosco aqui nas horas da Comercial até às 13, a edição de sábado, onde tudo tem um cheirinho de Happy Weekend. Até os Kin colaboram. Para o álbum novo, o Skin foi o Singalese Irene Wonder. Placebo. Song to Say Goodbye. You are one of God's mistakes. You crying, tragic waste of skin. I'm well aware. Trying.

And I'm trying to make some more. Baby, baby, baby, come back. Can't you see? Desta vez entrega uma versão espantosa de Cat Power para o velho original de Mick Jagger e Keith Richards, ou do Rolling Stones, se preferir, I Can Get No Satisfaction. Iggy Pop, noite dentro na comercial, ou lá por fora, para quem pode, night clubbing. voltou com a bruxa má e não ficou com azia, então pode arriscar. Venha tomar connosco um banho de luar na madrugada de sábado. Na Rádio Comercial, é tempo para a fala da tribo. Rádio Comercial. E aqui começa uma outra série de sete músicas que são um hábito, uma oferta da Ótimos. Ótimos, segue o que sentes. It's true. As horas de António Sérgio, por via sempre distinta voz de Beth Orton, foi um tema novo para o álbum novo, no caso Shadow of a Doubt. Bell and Sebastian. Been a

After all we go through, the endless ground, bad days, good fortune. Yeah, all things you find. This music is the mantra, unwinding your head. Music is the question. Mais títulos em oferta da O Ótimo Espreguina, segunda das 3 horas da Rádio Comercial com António Sérgio, edição de sábado até às 3 foi Music is Power, pode muito bem ser um single novo para o álbum novo de Richard Ashcroft, Keys to the World. E aí vai o que tem estado a motivar mais e-mails de questão. Quem são eles? Já dissemos, escreve-se com um M, um E e um W, lê-se Mew. E é uma malha. Sai por uma multinacional, esperemos que também se inclua no nosso circuito de importação. Queremos bem que sim, porque o disco que nos chegou veio dessa multinacional e em jeito de promo copy. São os Mew, M-E-W, Mew, o tema de Zookeeper's Boy, aqui numa das suas versões, a mais normal, a de álbum. Havemos de rodar também uma de captação ao vivo, que acaba essa mesmo por derreter todos os corações. Os Mew, as soltas da tripla hora de António Sérgio na Rádio Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Agora sim, já podemos considerar estar dentro de material próprio da lista negra. Mudávamos de 99 para o 2K, quando eles nos surpreenderam. I left the party. Day one. I've been drinking red wine and talking hardy. So I walked to the bus stop that looked over the city. Said hello to the man sitting there, but he didn't hear me. So it's me and this stranger, both trying to find a way home. Waiting for a bus that was never gonna come. So I said, you have a good night, trying to make some discussion. The man said, what's your problem? I said, nothing. Cause I'm just walking now, talking now, and living now. And you're just walking now, talking now, and living now. In fact, we're both walking now, talking now, and living now. So just walk now, talk now, and live now. It's getting on for three, and now I'm getting lonely. I call on my baby for some company. So we're lying there in bed talking about nothing in particular. I was staring at the ceiling and she was reading Kama Sutra. Then she sat up and said, you know our sex life's getting sort of circular. So I took her to the desk and switched on the computer and said, we're gonna take a trip down the information superhighway. But if you're gonna come with me, then you gotta do it my way. All it takes now is one push of the button. She said, what's your problem? I said, nothing. I'm just walking now, talking now, and living now. And you're just walking now, talking now, and living now. In fact, we're both walking now, talking now, and living now. So just walk now, talk now, and live now. 4 o'clock and I'm back at the party. They're still drinking red wine and talking arty. But now I got a problem. Nobody wants to ask me what it is. They said that they would, only it's none of their business. And someone says, what's your opinion on Russian animal welfare? I said, that's the least of my problems, and to be quite frank, I don't care. And someone said, you have a good night, trying to make some discussion. I said, what's your problem? He said, nothing. I'm just walking now, talking now, and living now. And you're just walking now, talking now, and living now. In fact, we're both walking now, talking now, and living now. So just walk now, talk now, live now. Temas na lista negra, recordações por aqui na tripla hora da Rádio Comercial com António Sérgio e ainda no, nas músicas ótimos. Walk Now, Talk Now, 1999 para 2000, o tal Tuque de há pouco, os Day One. Aqui com Miggy Hart, uma velha glória da música norte-americana, com The Last Song, a sequência de 7 músicas, em oferta da Ótimos. Segue o que sentes. Much love.

recordação do repertório e de momento alto da carreira de Damon and Naomi, nesta altura, em junção com o projeto japonês Ghost, foi The Great Wall. Rádio Comercial toca animar em Aljustrel e Beja 92.0. Os nossos clientes estão a ficar cada vez mais parecidos. Habituaram-se a ganhar e a ter bons resultados. Mas cada um tem os seus próprios objetivos. Uns investem pelo seguro. Outros preferem arriscar um pouco mais. Outros preocupam-se em preparar a reforma. Com as soluções de investimento BPI, todos encontram a resposta que procuram e continuam a ganhar dinheiro. Como eu. Como eu. Como eu. Como eu. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. Há mil e uma maneiras de beber um café. Pingado. À italiana. Carioca. Garoto. Curto. Mas só há uma maneira de fazer a sua pausa para café. Coffee Break. Coffee Break. Com João Vaz. De segunda à sexta, às 5h20 da tarde. Escolha um ano marcante da sua vida para acompanhar o café. Vá a radiocomercial.clix.pt. Depois do Diogo de 10 anos e do David de 7, a Mariana de 6 aninhos também já está convocada para o Mundial de Futebol. E hoje, mano, agora é a hora da verdade. Se o seu filho ou filha tem entre 6 e 10 anos de idade, já só tem mais uma oportunidade de entrar em campo com os craques da Seleção de Portugal no Campeonato do Mundo de Futebol. Na próxima quarta-feira, a partir das 8 da manhã, com Pedro Ribeiro, você pode dar esse prémio de sonho ao craque lá de casa. A McDonald's e a Rádio Comercial querem levar o seu filho ao Mundial. Quarta-feira, dia 26, no programa da manhã. I'm loving it. Rádio Comercial Noite Dentro, e na altura em que faltam apenas, deixem ver, 8 minutos para as 2 da manhã. Convosco a companhia garantida, António Sérgio, meia-noite 3 de terça a sábado. Recordando aqui os tempos primevos dos Red Hot Chili Peppers. Por isso mesmo o tema, aliás, por isso mesmo o tema se chamava Jungle Man. Mas a batida estava já lá toda. Vamos ter mais uma lista negra em desfile por aqui, nas horas. António Sérgio, Rádio Comercial, do primeiro álbum dos Red Hot Chili Peppers, e um deles já está lá bem atrás no tempo, foi a recuperação para Jungle Man. Bem mais recente, Steve Wynn and the Miracle Tree. Tick, tick, tick. It's dark on the street tonight. It's dark in my room. I've been thinking about you again. It happens after one or two. You know, I had that girl Leona first. She was your best friend. Since I saw you in that bar, it's you I had to have in my bed. Alright. Cindy, it was always you. It was you I wanted to. Now you leave me haunted. There were times I had Leona. I was giving her my you I flew up into, it was her I kissed. I used to be afraid when the lights went out. Now I welcome what I can't see. Wherever you go, I know I'll be there too. I'll have you eventually. Here we go. Cindy, it was always you. It was you I wanted to. Me haunted. Girl, you leave me haunted. Oh, yeah. Well, it's dark on the street tonight. It's dark in my room. I've been thinking about you again. It happens after one or two. You know, I had that girl, Leona, first. She was your best friend. And since that night I saw you in that bar, it was you I had to have. Cindy, it was always you. It was you I wanted to. Girl, you leave me haunted. Oh yeah, girl, you leave me haunted. Now you leave me haunted. Now you leave me haunted. Cindy, it was always you. Cindy, Millennium BCP Silver e Prestige. Os três magníficos levam-no ao cinema sem pagar. Apresenta o seu cartão de crédito numa sala Luz ao Mundo e na compra de um bilhete a preço normal oferecemos-lhe outro. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Oferta máxima de um bilhete por dia por cartão não acumulável com outros descontos. João pega no cascola, avança para a sala, contorna a mesa. Filipe sai ao caminho e grande finta de João. Deixa o Filipe sentado no sofá. Avança para o telecomando e liga na TVI. Que o jogo da Superliga está a começar. Este sábado às 19h15, joga em casa com o Penafiel Futebol Clube do Porto. Futebol Espetáculo. É na TVI. Sinceramente, Daniel, eu às vezes não te compreendo. Tens dois filhos lindos, um casamento que eu diria perfeito, amigos com fartura, o emprego que sempre quiseste. E agora vens-me dizer que está na altura de arranjar um plano B? Tem calma e ouve. A Daniela quer fazer um plano BES adulto. Aquele que com um bocadinho por mês consegue uma grande poupança para o futuro. Além disso, garante-lhe sem sorteio um dos prémios que o BES tem para todas as subscrições. Home cinemas, viagens ao Brasil. Enfim, é por estas e por outras que toda a gente devia ter um plano B. Planos de poupança BES. Quem sabe, sabe. E a Daniela é que sabe. Rádio Comercial, a um minuto depois das 2 horas noite dentro, na edição de sábado com António Sérgio nas horas. Boa noite. Terça a sábado, Rádio Comercial, António Sérgio nas horas. Trabalho de Darren Price, na remistura de Bone Sleepy, um original dos Underworld. Rádio.

Este é um dos assuntos para preencher as viagens downtown da semana que vem, nas horas de António Sérgio. A Rádio Comercial acontece habitualmente cerca de 1h40. É uma curiosa coleção de sons muito misturados, mestiçados mesmo, como o próprio CD diz. Métissage, uma edição e compilação da rádio suíça Couleur Trois. Rádio Comercial. Toca animar. Humor, boa disposição, alegria. Quando os animadores me divertem, se calhar ainda gosto mais. Because you had a bad day. Animar com a Rádio Comercial. Viva a Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca Animar em Almodóvar e Castro Verde 88.1. Faz parte também dos títulos da lista negra The Divine Comedy, The Certainty of Chance. I know that it will happen.

títulos para o desfile da Lista Negra na ponta final da tripla hora de sábado, antenas da Rádio Comercial, nesta altura 14, menos 13 até 12 minutos para as 3. Recordações a cargo, neste caso, dos Djinn, o álbum Rising for Sunset e a recuperação de dois clássicos do grupo Olympian, que acabaram de ouvir em versão ao vivo, e também this is a song called London Can You Wait? London Can You Wait? My kitten kin, oh, I have sinned. I didn't hear the siren, see him living in my kitten kin. I had sinned again. And you said, London, can you wait? I didn't see a thing on my kitchen cake. Just once in again. And she said, London, can you wait for all the things that I must say? I'm a three.